Olá, companheirinho do Ponto Legal, começando agora mais um podcast do PK. Fazia um tempo que a gente não conversava, né? Mas hoje nós temos uns assuntos bem bacanas aqui. Eu tenho os comentários com relação... Eu troquei uma ideia com o desenhista William. O Williams, sei lá, aquele cara que fez lá o Madenka, né? Eu vou abrir os e-mails aqui, troquei uma ideia. Não vou falar tudo, né? Porque é uma conversa particular, não é da sua conta. Mas eu vou comentar algumas coisas que ele disse. Eu vou também comentar sobre um assunto bem interessante, o porquê do fã, o porquê que as editoras se interessam pelo fã, porque esse papo de fã, né? Jogo Will, nós vamos falar também sobre fã, vamos também falar sobre mercado, mas um ponto de vista diferenciado. Eu vou começar pelo final agora com você, que... Vamos analisar o mercado de quadrinhos, o mercado editorial, o mercado de consumo como um todo, né? De nossos produtos tão queridos, né? Seja animação, quadrinhos ou o que quer que seja. Vamos começar por uma parte bem interessante, né? Veja bem, você que mexe com quadrinhos, que nem eu, estou indo agora para animação também, livros, o que quer que seja, todos nós passamos a nossa infância e adolescência lendo, curtindo gibi, curtindo livros e tal. Nós somos educados para consumir esse tipo de produto. Né? Agora você imagine que hoje nós estamos querendo entrar nesse mercado porque nós temos o desejo de deixar nossas ideias aí, de deixar um trabalho aí no mundo e satisfazer um desejo de infância. No meu caso, satisfazer um desejo de infância, outros querem deixar uma marca no mundo, que seja, todo mundo tem uma justificativa, né? Mas o que interessa para nós é, será que o que estamos criando o mundo vai aceitar? Tem muita gente que não está nem aí, faz de qualquer jeito, foda-se, vai do jeito que for. É o Emir Ribeiro, né? Ele faz do jeito dele, quer, não quer, vai pro diabo. Acho válido. Eu acho válido esse tipo de postura, porque se o cara não tá nem aí com nada, beleza, mas vamos ver se o produto dele funciona. Não, não funciona. Mas é exatamente por isso que é interessante você objetivar o mercado, ou alguém mais do que você, alguém além de você, essa visão infantil, de ridícula, de vou fazer o meu sonho, vou buscar o que eu quero. Isso como motivador é importante, né? Mas não é o diferencial. O diferencial que você vai ter vai ser a abordagem, a criação, todo o trabalho, o cuidado com o que você faz. Então eu posso perceber, depois de analisar muito material nacional, inclusive a turminha da animação, né? É que o trabalho desse pessoal é muito fraco, por quê? Primeiro, eles não entendem que você está vendendo um produto. É difícil você achar que o seu trabalho, o Capitão Banana, o Super Coisa, o Menino Maluquinho, tudo isso é produto. Por incrível, a gente fala, não, porque produto, estou prostituindo meu trabalho. Não, porra, você tava. Mesma coisa que você está vivendo a vida inteira num puteiro, você sai do puteiro. Ah, não, eu não vou ser puta. Porra, você estava num puteiro, meu. Não, eu não vou fazer trabalho de puta. Aí você vai fazer um trabalho seu, você vai fazer o quê? De uma puta. Só que você não assume que está cobrando. Não tem perigo, não tem problema, não tem erro nenhum você assumir que você cobra. Não é errado. Errado é você vender a sua autonomia, não. A sua convicção. Né? Se você pegar, por exemplo, o Maurício de Souza, ele não tem convicção nenhuma. Tá nem aí. Ele quer vender, quer ganhar dinheiro, por isso que ele põe um pessoalzinho para trabalhar para ele. Ele não está nem aí, ele não tem convicção. O que também não é errado. Mas se no seu caso você tem uma convicção, que você quer passar uma mensagem, aí você tem que ver a vida com outros olhos, tem que ver o trabalho com outros olhos, você tem que colocar a tua convicção naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar, por exemplo, você é a favor da ecologia, vai, que é um tema ridículo, mas você é a favor da ecologia. Tem que criar um personagem ecológico que condiz com a tua consciência, né? Com a tua convicção. Ou se você está, digamos, há 10, 15, 20, 30 anos com o mesmo personagem, tem alguma coisa errada com você em termos de criador, porque você não está criando nada. Você está punhetando o mesmo negócio, porque o cara, quando vai criar, todo mundo sabe que um personagem tem um prazo de vida, ele tem um tempo de vida útil, que chega uma hora que ele morre, ou simplesmente ele muda, reencarna. Lembra daquele gibi, o Nova? Aquilo lá nada mais era que um Ben 10 dos anos 80, 90, que é, porra, o personagem morreu, porque a ideia acabou, porque não houve renovação. Mas se você chega e renova a ideia, renova a premissa, renova tudo, porra, o personagem tem uma sobrevida. Mas no caso do autor nacional, não, você vê que nós vemos, que nós que estamos criando também, nós estamos vendo pessoal de um baixíssimo quociente intelectual, né? Um baixíssimo QI. Porque o desenvolvimento do personagem é muito superficial. Mas exatamente por isso, não é pela ignorância do cara, é pela falta de formação. Porque ele está correndo atrás do sonho dele como desenhista. Ele virou desenhista, fez um desenho mais ou menos. Mas se você pegar e falar pro cara, cria um personagem, ele é incapaz de fazer isso. Porque há um condicionamento mental. Já comentei isso com você, mas é sempre bom lembrar. O cara condiciona a mente dele para ser um desenhista. Ele desenha bem, mas só quando ele sai disso, ele vai para um outro segmento para criar personagem. Veja o Carlos Henrique lá, o Carlos Harry, que está com o Lobo Guará de 20, 30 anos. Porra, é coisa de desenhista, né? O desenhista só fica naquilo, o ilustrador só fica naquilo. Só que o mundo muda. O traço do camarada, o design do que o camarada faz, está ultrapassado. Não funciona em termos de indústria, ficou obsoleto. E ele insiste. Não, que eu vou botar pra lá, que eu vou botar pra cá, que eu vou botar pra cá. Meu, não vai adiantar. Porque os tempos mudaram. O leitor mudou. Nós temos uma visão muito estranha do leitor. Nós achamos que o leitor é que nem nós, né? É que nem a gente. E não é isso. O leitor é esporádico. Não é esporádico, né? Não é esporra, não. Opa, peraí. É esporádico por quê? No sentido de que ele lê casual. Ele ia ler assim, acabou. São raros os caras que colecionam quadrinhos, que colecionam livros, que colecionam filmes. É difícil. A grande maioria, você conhece as pessoas comuns da sua volta, você vê que não é nada disso, o pessoal não está nem aí. Ele pode ganhar um DVD, ele assiste e larga num canto, nem assiste, não se interessa, porque tem outras prioridades. E não nos cabe, como criadores, julgar esse pessoal. Não interessa, nós temos que visualizar esse camarada, essas pessoas, como aquilo que elas realmente são, consumidores. E que nós, como autores, nós fazemos o que? Nós vendemos produto de consumo para essa gente. Então, o que complica é quando você, como autor, você abre mão dessa premissa e vai fazer o que quer. Beleza, vai fazer o que você quer. Mas vai vender? Não vai. Vai para frente? Não vai. E os exemplos são incontáveis. Porra, é só você ver todo o trabalho lá que o Sakuda lá, foi lá do Ação Magazine, ele teve no Japão. Ele teve a. Aí você, vou usar o Sakuda como exemplo. Ele fez uma história em quadrinho lá sobre truco. O desenho do cara não é ruim, mas também não é bom, porque falta dinamismo, falta agilidade. Depois você procura no site do Sakuda aí. Aí ele fez uma história sobre truco. Meu, quem é que vai ler isso? Quem é que. Ah, os jogadores de truco. Porra, o cara que joga truco aqui no. Perto de casa tem um boteco dos caras, os caras jogam truco. Você acha que o pessoal dessa cidade vai comprar um gibi pra jogar truco? Não. Ou porque ele gosta, também não. Ou seja, o Sakuda, ele criou um personagem, criou uma ideia, a partir de uma prisão de uma ideia bem japonesa. Ah, que no Japão tem jogos de gibi de jogo de carta, eu vou pra esse. Não, tá errado. Se no Japão é uma coisa, o Japão é uma coisa, aqui é outra. Como é que você vai chegar numa editora, ah, mas isso aqui eu fiz, meu, não interessa. Eu fiz aqui pra quebrar um galho, não interessa. Isso aqui demonstra a mente estreita desse tipo de autor, né? A mente estreita do camarada que vai falar sobre truco. O RPG, mas RPG vende muito. Não. Não vende. Lendo um texto do executivo da Sony, dando conselhos pro pessoal como é que eles vão chegar com um projeto numa empresa, né? Para poder pegar financiamento. Ele fala, a primeira coisa que tem que fazer é ir na televisão, ir nas newsstands, né, nas bancas de jornais e ver o que tá vendendo agora. A partir daí que você começa. Você não pode dar as costas para a tendência do mercado, porque o cara vai querer faturar, ele não vai investir uma grana no seu trabalho, um negócio que não está vendendo. Você vai na banca, tem RPG? Não. Ah, mas tinha umas. Tem RPG agora? Não, não tem. Se o segmento de RPG fosse bom, fosse funcional e lucrativo, você acha que a Abril não estava nessa? Presta atenção. Você não acha que a Devir estaria ampliando? A Devir até recolheu o título, diminuiu, o mercado encolheu, porque o pessoal não quer mais. O pessoal não quer mais. E o Sakuda, ele é um gênio no sentido de lançar produtos que não vendem, né? Ah, mas é ele também, aquelas meninas do Estúdio Seasons lá, da Montserrat. Esse é outro caso também, mas você pega esses dois como exemplos, né? Ou vamos pegar o Peixoto também, que lançou seus gibizinhos de R$1, porque também não é questão, não é preço. A questão é história. A questão é personagem. A questão é momento de banca, o que está interessando para os caras. E se eles vão botar um dinheiro no seu trabalho, você tem que ter um puta de um trabalho. O Peixoto deu sorte porque era um pessoal com grana pra queimar. Só que ele não aproveitou para lançar um puta de um produto arregaçante, para contar uma puta história. Não, ele montou daqui um negocinho daqui dali, porque vamos cair de novo no grande erro do autor nacional, que é incompetência criativa. Eu vou até anotar isso aqui. Incompetência criativa. Porque é o seguinte, de novo, vamos cair naquele negócio. O cara desenha, as meninas do Estúdio Seasons desenham. São as meninas. Já são umas balzaquianas, né? Umas mulheres já com mais de 40 anos que vão se meter a fazer shoujo, mangazinho shoujo. Porra, aí você pensa, pô, meu, eu vou fazer um shoujo, que seja. O personagem tem que estar impecável. Tem que estar impecável do ponto de vista criativo. Você tem que estudar drama, você tem que estudar Shakespeare, você tem que ir lá na origem de tudo, Megera Domada, toda a situação de frustração, e jogar isso no seu trabalho para chegar nos caras para publicar. Não, joga de qualquer jeito. Ah, o editor, não, eu vou lançar tua revista aqui, tá, não sei o que, não pago nada. Ah, tá bom, vou lançar do que eu quero. Porra, olha só como é que funciona. Mas de volta ao Sacuda, se você vê o trabalho dele, é truco. Meu, quem que vai comprar truco? Um gibi de truco, loucura do cara, né? Não funciona. Agora tá, ele vai lançar na Ação Magazine em novembro, sei lá quando, que ser esse fanzine de luxo aí do cacete. Que gibizinho ruim do caralho, hein, meu? Puta que pariu. Aí, de qualquer forma, o cara vai lançar essa birosca de RPG. Porra, mas de novo RPG? Baseado em que ele chegou a essa conclusão de que o RPG é comercialmente viável? Ele não tem referência nenhuma. É ele que acha. Studio Seasons é ele que acha. O Peixoto é ele que acha. Todo autor nacional que lança o seu gibi, o seu quadrinho, é ele que está achando, mas ninguém pensa em termos de público. Ah, mas o fã, eu estava discutindo agora com o Kaléo lá no Facebook, né? Porque o fã fala, o fã, de cada 1.000 pessoas, de cada 1.000 consumidores, um é fã. É o cara que compra, que coleciona, esse cara faz barulho, mas ele não é a maioria. A maioria é esporádica, é silenciosa. Porra, imagina o que seria do Angry Birds se vendesse só para fãs. O Angry Birds é um gamezinho esporádico. Você não tem obrigação de acompanhar nada, é pra você se divertir e esquecer o assunto. Se você gostou do design, compra um brinquedinho. Vai outro, aí vamos pegar aí, vai, Plantas versus Zumbis. São jogos que você brinca assim, tranquilamente. É diferente do Super Games, tipo aquele Deus Ex, Human Revolution, que aliás eu tô. Isso aí é pro cara dedicar mesmo. Pro alucinado, pro gamer ali de camisa. E o turma curte. E vende pra caramba. Não é um jogo esporádico. Você tem que comprar o DVD. Vai ter que jogar pra caralho. É um negócio que drena. Far Cry, Warcraft. São jogos que dedicados a um pessoal. Criados e conceituados pra um pessoal com afinco. The Sims. É diferente do The Sims do Facebook, que é um negócio esporádico. Tanto que até parei. Ah, o pessoal desiste porque não anda, né? O jogo não anda, ele não traz nada. Aí agora, de volta aqui aos quadrinhos, o cara vai lançar um gibi falando de história de RPG. Porra, puta, que assunto mais batido, cara. E vai aqueles personagenzinhos, peba pra caralho, aquele ogro, o cara com machado, e que perereio. Mas você vê a preview do camarada, dá um desenho bacana. Mas a ideia por detrás disso é ridícula. É insignificante, é insípida, tipo o Holy Avengers, em que o cara vai fazendo assim, meio que nas coxas, né? Ah, eu vou fazendo aqui, vou pôr meus amigos aqui e tal. É por isso que não funciona. Você tem que ter muita seriedade. Por isso que o quadrinho nacional não vai pra frente. Você tem que ter seriedade na criação. Na criação, ali, na essência de tudo. Como você vai buscar primeiro o personagem? Esse personagem tem que ter empatia com o teu público. Mas como é que você vai fazer um personagem que tem empatia com o público? Você não tá nem pensando no público. O Sacuda não tá pensando no público. O William lá não tá pensando em público nenhum. Ele tá pensando nele. Ele pensa nele, no sonho dele, no desejo dele. Não, eu tô querendo vender. Não tá querendo vender porra nenhuma. Se você quisesse vender o seu trabalho de verdade, primeira coisa que você faria é pesquisar teu público. Nenhum desses caras pesquisou. Não, eu vou vender pros otakus. Tudo bem, quem são os otakus? Qual é a faixa etária? Qual é o grupo que ele pertence? Qual é o... É classe média? É classe alta? Quem é ele? O pessoal não sabe. O pessoal não sabe porque não pesquisa. Pergunta para qual, quando você puder, tiver a oportunidade de conversar com qualquer um desses caras, pergunta o que ele pesquisou em termos de público. Porque a grande loucura da Ação Magazine, que é a Shonen Jump, né, Eles fazem pesquisas constantes. Você pega na Shonen Jump, tem lá um papelzinho, ó, responda para nós o que você achou. Porque eles dependem da venda. Quando você tem uma revista que não depende de venda, tipo Ação Magazine, se dependesse de venda, tem que fazer um puto num produto monstruoso, sensacional do caralho. Porque precisa ganhar dinheiro. Se você não ganha dinheiro, fracassa. E esse dinheiro não volta nunca mais. Já começa com essa premissa lá embaixo, lá no fundo. Porra, preciso vender. E pra vender, eu preciso contar uma boa história. Pra contar uma boa história, eu preciso de personagem. Personagem principal, secundário, terciário. Eu preciso de uma boa trama, uma trama principal, uma trama secundária. Preciso estudar, preciso pesquisar, preciso ver o que o público quer. Vou vender pra otaku, beleza. O que o otaku gosta? Eu ia criar uma menininha depressiva, que é otaku, pra fazer um espelho, assim. Porque eu quero vender. Veja bem, eu não estou prostituindo a minha convicção. Não, pelo contrário, eu estou aplicando o meu talento para dizer as coisas que eu quero dentro de um molde, né? Para esse pessoal gostar. Faz uma menininha que é meio panquinha assim, tal, bonita, simpática, um mangazinho todo fofinho, todo bonitinho, proporção de 3, 4 cabeças, crio os amigos, estudo, faço o design. Só aí é que eu jogo na HQ, né? E vou fazer ainda primeiro um roteiro para apresentar, para ver para tudo o que você acha disso, e ver se realmente, se eu fosse. O segredo é você pensar assim: se eu fosse otaku, eu compraria isso. Quem me disse isso foi o Tony Fernandes, no tempo que ele era lúcido, que ele sabia das coisas. Ele falou para mim: meu, você compraria esse seu gibi? Você compraria essa sua história? Eu acho que ninguém compraria um gibi porque ele é bonito. No primeiro momento, sim, porque nós vivemos numa sociedade superficialista e tal. Mas no frigir dos ovos, as pessoas vão querer saber o que você está querendo dizer, cara. Que merda é isso? Qual é a sua proposta? Qual é a sua ideia? O que é? Eles compram até no primeiro momento, mas no segundo momento desiste. Porra, você não me disse nada. Era só um desenho bonito, mas vazio. E isso é o que acontece com o Sakuda, isso é o que acontece com o William, lá do parangolé dele, né? Do Madenka. Porque é um desenho vazio, é uma premissa vazia. Mas no caso do William é até pior, porque ele está chupinhando um monte de coisa dos mangás. E ele fala: não, eu não estou querendo, não sei o quê. Bom, vamos abrir agora aqui a parte do William, né? Parará. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Achei. Ele me comenta aqui numa mensagem. Bem, se não for uma boa resposta, não volta. Simples, eu tinha que testar, afinal é lugar comum. Olha só. Você vai testar uma história, tá falando sobre a história dele, né? O Madenka, ele vai testar a história aonde? Uma revista, e tá louco. Meu, a última coisa que você faz é testar uma revista, testar uma história numa revista. Por quê? Você tá gastando dinheiro, você tem que acertar, você não pode errar. Imagina o que seria do Stan Lee se ele jogasse lá: ah, vou testar uma história. Não, ele tá fudido. Ele tinha que pensar pra funcionar e ganhar dinheiro. É o que ele fez. Ah, vou testar, ver o que acontece. Meu, você não pode testar com o dinheiro dos outros. Testa com o seu. Conversa com o seu público, lança seu gibizinho. Se funcionar, não funcionar, põe no seu cu. Mas se não funcionar, você vai testar com o dinheiro dos outros. Por aí você mede o grau de comprometimento do cara com a própria criação, né? Eu acho isso uma atitude de moleque. Eu acho uma atitude de moleque e dos mais incompetentes, porque não funciona assim, né, bicho? Porque falta... Cadê essa bagaça? Falta honestidade por parte dele, né? Falta coerência. Muito bem. Agora, olha o que ele me diz aqui. Honestamente, só o tempo vai dizer se o Madenka vai funcionar. Espero que sim. Porra, meu, é loucura isso. Ah, você vê que o desdém... Porra, William, você tem merda na cabeça, meu? Porque pra mim, o autor que fala isso tem merda na cabeça. Ah, só o tempo vai dizer, porra, eu quero fazer o meu personagem funcionar agora. Eu vou soltar a minha história, eu quero que ele funcione agora. Se ele não funcionar agora, eu não ganho dinheiro. Se eu não funcionar... Ai, perdei. Se não funcionar agora, o cara que está investindo no meu trabalho, se fode. Porra, o cara está botando 30, 40, 50 mil reais nas tuas coisas. Diz o William que estão pagando ele lá. Me comentaram: não, isso aí é dinheiro da associação japonesa. Eu não acho que não é associação japonesa, não. E se fosse uma associação japonesa, primeiro que eles não metem a mão no bolso pra nada. Segundo, se eles fossem meter a mão no bolso, eles obrigariam a colocar o logo da empresa lá, da associação Japão, fundação, não sei o que, tinha que pôr o logo deles. Faz parte, né? Pô, o dinheiro vem do nada, pô, assim, é estranho, né? E é uma coisa pra gente pensar: pô, quem que tá financiando a Ação Magazine? De onde que vem essa grana? Será que é do Sakuda mesmo, que a família dele estava no Japão? Será que ele está pegando dinheiro bancando, meu, que loucura que é essa gente. Bom, isso é uma besteira. Eu espero que sim. Até esse ponto, eu era fazendeiro e meu outro trabalhará apenas com desenhista. Posso errar, isso acontece, ainda estarei por aqui para continuar tentando. Ele vai estar ali. Perceba como é que ele pensa. Ah, eu vou estar aqui, vou continuar tentando. Peraí. E o dinheiro que estão investindo no trabalho dele para tocar a carreira dele, como é que fica? Perceba que é por aí que começa toda a merda. O cara pensa nele. O Sacuda pensa nele. Se você ler o blog lá do Sacuda, ele falando das coisas, da observação disso, do ângulo daquilo, que não sei o que, que desenho, não sei o que, blá, blá, blá, blá, que vou fazer revista, não sei o que, que vou publicar. Blá, blá, blá, blá. Mas vai vender? Vai agradar alguém? Não, leitor, meu, nenhum desses caras pensa no leitor, velho. Ele pensa na pose, na fama, nos amigos, na paparicação, no elogio que eles receberam dos japoneses que tomaram. Mas e o leitor? Meu, é muito louco isso. É a mesma coisa com o pessoal do segmento religioso, né? O pessoal quer falar dos seus problemas, quer falar que Deus está nele e que não sei o quê, porque Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Mas você segue o que Deus quer? Não. Você faz o que o leitor quer? Não. Porra, e você vai falar pra mim que isso é o exemplo a ser seguido? O exemplo, longe de mim de querer ser exemplo, não sou exemplo de nada, mas o tempo que eu passei criando o meu nome, isso foi foda. Pesquisei, estudei, tive insights, meditei. O designer, a patroa, me deu uma força, o pessoal também me deu uma força com o desenho. E fiz agora um super projeto de animação que tá lá no site Loom, qualquer coisa. Meu, pesquisei, queimei fosfato pra caralho pra fazer o livro, queimei mais fosfato ainda pra fazer agora o projeto de animação, pra fazer o projeto piloto e, se o piloto vingar, fazer a série de TV, correr atrás da viabilização. Mas por quê? O meu personagem, ele é agradável, é agradável de tal maneira que ele vendeu bem, vendeu mais de 70%, acho que tá quase esgotando, acho que só quem tem livro agora sou eu, né? A ideia é boa, a ideia é promissora, ela funciona. Porque eu idealizei o meu personagem para funcionar. Aí, mas aí o William, eu posso errar e se acontecer, sair por aqui para continuar tentando. Tenho vários projetos na gaveta. Meu, tenho vários projetos. Esses caras só sabem falar deles mesmos, que eles são os tais, que eles são os bons. Tá, mas então, e quem está investindo no teu trabalho, cara? Eu estou batalhando aqui um investimento para animação do meu nome. Assim. Eu estou me desdobrando para agradar os caras, porque eu quero que eles ganhem dinheiro. Porque se eles ganham dinheiro, eu também ganho. Outra frase que eu tinha no Tony Fernandes: se o editor ganha dinheiro, eu também ganho. Se o editor ganha muito dinheiro, eu também ganho muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo, quem se sobressai sou eu, porque ninguém vê o produtor, o editor. Ele fica nas sombras. Mas o meu trabalho, além de eu ganhar dinheiro, ele vai me projetar. Que nem lá o diretor, o Saldanha lá do... era do Gelo, do Rio. Ele é o diretor, mas ele se projetou com a... claro que na frente veio, vieram os desenhos, depois veio ele. É a mesma coisa, primeiro vem os meus desenhos, primeiro vem o meu trabalho, depois vem eu. Esses caras invertem, primeiro eu. E foda-se o meu trabalho, é por isso que eles quebram a cara. É por isso que essa turminha toma no cu. Porque, eu pretendo fazer muitos zines no meu tempo. Olha só, ainda pretendo fazer muitos fanzines no meu tempo livre. É nele que posso exercitar total liberdade, satisfazendo somente o meu gosto pessoal. Mas ele está fazendo a mesma coisa no Madenka. Eu comentei com esse William. Ele falou, não, eu não faço emulação de mangá, faz. E eu pego por que ele faz. Ele tem lá dois personagens que tem uma relação senpai e kohai. Típica japonesa. Tem lá aquela personagem que vem lá, que tem mão... tem lá um lenço na cara, que parece lá a Lara Croft em forma de raposa, né? Aquilo lá é o Satoichi, né? Um samurai. Que é um samurai cego. É um samurai por quê? Porque ele está em busca de sua vingança. Aí não está emulando o mangá? Claro que está. Ah, o Jairo é um carinha. Eu não entendi nada daquela história. Não entendi nada. Eu acho que a molecada está ficando louca, porque ele já vem de uma escola falida, eles não sabem ler, não sabem interpretar, então ele vê qualquer merda, está valendo. Porque eu li o Jairo, não entendi nada. Tive a pachorra de ler, falei, meu, que caralho que está acontecendo aqui? E é um negócio que é uma história que fica centralizada ali naquele buraco, né? E não sai dali, né? Fica ali naquele cantinho, naquele mundinho, não sai o outro camarada que tem um carro tunado. Ou seja, cada um deles está partindo de uma premissa comercial interessante, mas japonesa. O outro está fazendo uma denca, uma michordia. Minha mãe que falava isso, né? Minha falecida mãe falava, ô Peixoto, minha mãe morreu, viu? Tá vendo só, seu fiado? Você tá aí marcando troca aí. Minha mãe morreu. É foda. Você pega uma mixórdia de personagem, de formação intelectual do camarada, ele joga no papel, colocou samurai, o outro colocou lutinha japonesa, o outro colocou carros turbinados japoneses com uma ambientação vagabunda. Meu, isso não é Brasil, cara. Vocês estão emulando mangá e fazendo a emulação mais vagabunda possível. O desenho pode até estar bacana, mas não é isso que importa. A molecadinha vai chegar, não, que desenho maravilhoso, que nossa, que história maravilhosa. Esse pessoal é ignorante, esse pessoal é burro. Você tem que ouvir o cara que é o profissional mesmo. Eu, um outro amigo meu, o Marcos, também já falou lá com o camarada, ó, isso aqui. O Marcos é profissional, ele é dono lá do Spikes, ele tem lá o Red Luna. Você vê o trabalho do Red Luna, ele é profissional mesmo. Ele tá fazendo um trabalho sério, que vai ser publicado e o caralho. Ah, você não sabe que não sei o que tá. O pessoal, um monte de gente adorou, porque já projeta a carência afetiva do camarada. Seu Jamil, esse povo é carente pra caralho, meu. É uma molecada carente que quer e não funciona assim. Se você tá carente, você não pode ficar mendigando certezas e afirmações dos outros. Ai, adorei seu desenho. Puta, tô certo. A menina virou pra mim e falou: ai, adorei o meu nome. Oh, obrigado. Parabéns. O cara então acertou, maravilha. Mas você acha que isso vai influenciar a minha cabeça? Não. O que vai influenciar a minha cabeça é o cara falar: meu nome está uma merda. Mas por quê? Porque ele vai apontar pra mim onde que eu errei e onde é que eu posso acertar. Ah, eu não gostei da história, que está muito mal feita. É, você tem razão, preciso arrumar isso. Mas eu prometo que eu vou fazer melhor no próximo. É, gorrado, eu chego lá pro ele e falo: meu, que desenho é uma merda. Falou: invejoso. Aí eu vou fazer minhas coisas, eu não tô nem aí. Essa visão amadora, essa visão de moleque, essa visão infantil, e principalmente essa postura besta de... essa postura besta de você não ouvir as pessoas, é que você se ferra. Uma outra coisa que o William me falou aqui, eu perguntei pra ele: e os desdobramentos disso, né? Desdobramento como? Não, você não vai fazer a camiseta, game. Ah, isso é com o editor. Não, não é com o editor. Veja como é. Ah, mas ontem eu era fanzineiro. Para de chorar. Só dá justificativa fajuta. Fala que você não sabe. Quando você não sabe, você fala: não sei. É simples. Porra, Zé, quem que vai licenciar o meu nome? Não sei. Eu tô correndo atrás, mandei para um monte de empresa. Se eles toparem, beleza. Vamos fazer agora a apresentação caprichadíssima dele, né? Para encaminhar para as editoras, para encaminhar para os produtores. Fazer um negócio lindo. Quando eu digo lindo, não é por mim. Para mim, claro, mas tudo vai ser lindo do meu menino. Adoro meu menino. Adoro o meu nome. O meu nome é a minha realização pessoal. Mas eu quero que seja lindo pro editor. Porque a minha ideia me cativou no sentido de que eu sei que as pessoas vão gostar. E pela vendagem do livro, eu sei que o pessoal gosta, as pessoas gostam. Mandei até para Portugal, o português ficou alucinado lá, o Luiz ficou: puta, vocês têm ideia do caralho que estás a fazer? Que história maravilhosa, gajo. Ele adorou, e um português adorou. Um cara de fora do nosso país, lá de uma outra cultura, falou: isso é foda, isso é muito bom. Você pega esses mangazinhos desses caras e manda pro outro, ninguém não dá o menor valor, porque pô, é um troço vazio, é um troço egóico. E na concepção, o cara pensou nele, aí que tá a merda. Você tem que fazer o mangá pensando nos outros, neguinho, pra divertir os outros. Tem uns caras que fazem aí personagens que são ecologicamente corretos, eles não estão pensando no público. Estou pensando no empresário que tem uma visão careta, tá valendo. Mas só que esse produto tem um prazo e acaba muito. Morreu, acabou. Nunca mais eu vejo a Fábio Iabo, que fez, ganhou uma grana, mas cadê as próximas produções dele? Ele não faz, né? Primeiro que ele não tem competência, eu acho. Em termos criativos, ele não aguenta. Porque lá foi um momento que fizeram lá, tal, Deus, mas não fez outro. Por quê? Pô, quem é bom faz sempre mais, né? Pô, não sei, vai de cada um, né? Não vou dizer, mas aí o William vira pra mim, é o Williams. Logo gostaria de ver camiseta, jogos, caderno, é o que eu criei, mas acho adequado me preocupar apenas com o andar do quadrinho e deixar em outras mãos. Eu dou outras mãos, cacete. Por que que joga essa conversa pra cima de mim, né? Bom, primeiro que tem uma visão equivocada, que o autor acha que faz o personagem, ele acha que passando pra editora, a editora cuida disso. Não, não é. Editora, eu falei pra ele, a editora publica. A editora imprime. Se for licenciar alguma coisa com o autor, a editora, para você ver que parece que não rola nem contrato aí, que se ele lesse o contrato, ele está cedendo a publicação e os personagens para a editora publicar. A editora não pode fazer camiseta sem pedir autorização. Pode até fazer para fazer de brinde e tal, beleza. Isso rola. Mas para vender camiseta é uma editora. De revistas, de livros. O contrato social não permite isso. Por que a editora Ícone não lança a camiseta do meu nome? Porque o contrato social não permite, eles são uma editora. Você acha que a editora lá do Lancaster vai lançar a camiseta do Madenka? Não vai! Isso que tem que ver o autor. Mas o que acontece? O cara me joga essa conversa, ele tá achando que eu sou bobo. Ai, que eu quero, ele quer. Ele tá falando com a molecadinha. A molecadinha engole, mas quando vem na nega véia não engole. É minha obrigação fazer ele funcionar, mas ele não é a revista, é a parte dela, e aceito isso sobre a. Meu, que loucura que é essa, hein? Deixa eu voltar aqui. Acharia quase me preocupar apenas com o andar dos quadrinhos, deixaria isso em outras mãos. Mentira, o autor tem que se preocupar com tudo. Tudo, inclusive camiseta. Eu já tenho camiseta do meu nome, você vai ver. É minha obrigação fazer ele funcionar, mas não funciona. Porra, ele não se preocupa com o licenciamento, não se preocupa com o marketing, não se preocupa com a criação, não se preocupa em o gibi funcionar. Ah, mas eu era fãzinho, não interessa esse chororô todo. Nossa, como esse povo chora, como esse povo é medíocre. Ai, porque, ai, é porque eu até compreendo que é moleque, mas chega até moleque, tem que parar de chorar e falar, não, eu errei. Esse personagem tá ruim, vou arrumar. Onde que tá o erro? Mas é o orgulho, né? O orgulho do camarada, bicho. Agora que posso garantir que estou satisfeito bastante para lutar pela revista até o último instante. Bela merda. Tô satisfeito. Daí, bela merda. A revista não vai vender. Porque o trabalho que ele fez tá uma bosta. A história que ele fez tá uma merda. Tá mal desenvolvida, mal feita. É uma emulação de mangá. Ah, eu vou lutar pela revista. Puta luta, vai encontrar ela no meio da. Vai pegar ela no meio da rua, Zé, pra ficar batendo nela ali, né? Vai brigar com ela no meio do quintal, que eu quero ver. Porque de resto, meu amigo. Uma vez que você publicou, um abraço. Não tem mais jeito. Aí eu virei pra ele e falei que ele era um exemplo, né? O William, né? Não, eu não sou exemplo, que não sei o quê. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se eu acho um texto, peraí. É foda, eu achei um texto aqui. Quando você dá um pouco de luz pra um carente afetivo, ele enlouquece, né? Você dá um pouco de atenção pra ele pira. Tem uma hora que o William vira aqui pra mim. Ai, como é que é o nome? Eu desdobrei. Eu perguntei por que era o nome. Pô, o que significa Madenka? Ele falou, ah, o nome é um desdobramento de Badenco, Bandeco, que era como chamava os fãs uma refeição. Por aqui também teve disso. Vamos fazer um Bandeco, né? Por aqui. Queria algo que fosse como Bad, Mad. Saiu Madenka. Hoje com a net eu sei que é o nome de um lugar. Madenka tá pronto. Tenho tudo planejado após. É um processo criativo do cara, né? A única coisa de Brasil que ele tem é o nome. O resto não é nada. Você vai fazer um gibi para ser vendido no Brasil em língua portuguesa. Impresso por uma empresa, eu nem sei se tem empresa do Lancaster, sabe que tem? Tá aberto esse negócio, sei lá. O CGC tem? Por favor, alguém me informe. jrp964@gmail.com. Então eu não sei se nem tem empresa, se tem nada, o cara vai fazer pro Brasil. Um gibi Brasil, pro leitor brasileiro, pra ganhar dinheiro no Brasil, pra ganhar em real. A única coisa brasileira que ele tem é o nome. O resto não tem nada de Brasil. É uma concepção toda torta, toda troncha. E é isso que os caras querem. Empurrar, né? Uma galeria de personagens no mapa gráfico dos eventos, papo furado, deixo muitas beijas no texto para se possível mudança, até mesmo algumas experiências do editor, mentira. Tô sempre ouvindo música, vendo um filme, lendo algo assim, blá, blá, blá, blá. Obrigado, senhor. Aí veio o senhor e o Peixoto pelo animato, porra, meu, obrigado por quê? Porra, puta xarope é trampo, mano. Foda-se, obrigado por quê? Obrigado, não vem me bajular, não, tira a mão do meu saco, rapaz. Você leu de Animax, foda-se. Eu quero que Animax vá pro inferno, pra mim aquilo acabou. Eu não vivo do passado que ele não peixou. Peixoto que adoro o passado. Ai, que eu era, que eu sou o editor. Mas não, eu não sou mais. Não precisa me agradecer por uma obrigação que eu fiz, que eu ganhei dinheiro e comi um monte de japinha. Pô, foda-se. Ai, mas você me ajudou. Porra, não me ajudou, não ajudei ninguém. Eu tentei dar uma força para um pessoal que eu só recebi em gratidão. Então todos hoje fodidos com o dedo no cu. Né? Todo bando de filho da puta. O que eu fiz? Meu, eu não ajudo mais ninguém. Por isso que eu não ajudo mais ninguém. Ai, mas você... Não, não vem com essa, não cola. Esse melzinho nas minhas costas não passa, era pra polarizar o mundo de uma forma torta, não levou a conhecer muitos amigos. O que me interessa a vida dos outros, cara? É minha obrigação. Eu fiz minha obrigação naquela merda. Eu ganhei dinheiro, comi japinha, me diverti pra cacete, arrumei encrenca, briguei. E deu o quê? Tenta aprender com tudo. Porra, William, você quer aprender com tudo? Joga essa merda no. Para agora mesmo, essa bosta dessa Madenka, não publica mais. Você quer aprender um conselho que eu te dou de coração, de profissional para profissional, de editor para amador, já que você é fanzineiro, você se vê como fanzineiro, o que é uma grande merda, Quando você se vê como fanzineiro, você passa uma imagem de santinho, de bonzinho, de... Porque quando você diz que é fanzineiro, pô, ah, se eu errar, sou fanzineiro, tá? Eu quero que você vire profissional, não, eu quero acertar, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero tocar uma puta de uma ideia, eu quero mexer com a cabeça das pessoas, eu não quero ser fanzineiro. Eu abomino o termo fanzineiro, eu acho que todo mundo que se diz fanzineiro é incompetente. Que ele fica no fanzine pra testar, beleza, testou, funcionou, pra frente. Ficou no fanzine pro resto da vida, é incompetente e covarde. E covarde, porque sabe que o produto dele não vai pra frente, a criação dele não vai pra frente, fica no fanzine pra sempre. Se ele é bom, joga isso no Webcomics, bota uns anúncios e bota na loja da Apple, na Apple Mega Store, joga lá e tenta a sorte. Se não for bom e não vendeu, o erro é teu. E tem prazo pra isso, viu, negada? Não pode ficar pra sempre. Mil nomes, eu tô quase encerrando. Porque ele tem um período de 2 a 4 anos pra durar. Se em 4 anos ele não render nada, eu encerro ele e não volto. Mexo com o universo paralelo dele, brinco com algumas outras coisas, mas eu vou pra Morgana, vou pros outros livros, vou pros outros personagens. Chega de mil nomes. Mas como tá indo bem, tá funcionando, aí o cara vem, ah, meu, eu tenho que aprender com tudo. Então você aprenda a tirar da sua cabeça esse monte de lixo que esse bando de imbecis enfiou pra você, velho. Esse monte de merda, de fã, de mangá, tudo isso é lixo. É meio... E eu tá falando pra você, o cara que publicou, que editou Animax. O cara que curte produção japonesa, que adora o Paprika, o Satoshi, o diretor falecido, maravilhoso. Eu gosto muito do Miyazaki. Miyazaki é muito piegas, muito dramático. Mas eu quero chegar lá. Eu quero jogar um personagem meu lá em cima num desenho animado. Tô vendo que é possível. As possibilidades estão cada vez mais prováveis de acontecer, as portas estão abrindo, tá aparecendo a editora maior, estão fazendo uns trabalhos muito bons, esse ano não rola mais, mas no ano que vem vai rolar, vai ser um negócio do caralho. Se você quer aprender com o único profissional nessa merda, todos os outros são fracassados e fudidos, que não são profissionais, são quebra-galho, inclusive essa revista aí, a Sação Magazine, vai dar na merda. E eu não falo isso porque eu tenho raiva, porque eu tenho bronca, porque eu tenho experiência. Porque vocês estão vindo com a farinha, eu já fui com a farofa, já atendi os clientes, já fechei o restaurante, já estou em outra. Estou vendendo cachorro quente agora, estou ganhando meu dinheiro. Quando vocês estão lá atrás, e se paparicando, e se achando grandes coisas. Porra, legal que a Shonen Jump elogiou, bacana. Mas a Shonen Jump, o pessoal lá nem leu teu gibi. É uma idiotice. Se o Miyazaki chegar e me elogiar, pô, vou agradecer pra caralho, nossa, vou cair das nuvens, mas eu não vou deixar isso me abalar. Vocês se deixam abalar exatamente porque vocês têm carência afetiva, vocês são um bando de moleque inseguro, que vão tudo tomar no cu ali na frente se essa merda não vender. E não tá vendendo, que eu sei que não tá vendendo, não vai adiantar. Aí vai durar 3, 4 números o dinheiro lá que a família do Sakura tá aplicando nisso aí, não vai acabar, pô, não vai dar lá. A culpa é do leitor, vai dar a mesma merda. Mas você tenta aprender com tudo, então você quer aprender? Para de ser japonês, para de bancar o japonês. Você quer falar uma história legal? Fala do Nordeste. Fala do seu povo, da sua terra, do seu lugar. Insira um elemento fantástico na sua história. Medite. Leia mais. Para de ler mangá. Mangá é lixo. O mangá de hoje está um lixo. O mangá de hoje em dia, nossa, que merda. Os animes comerciais então estão lixos maiores ainda. É, então não para com essa merda, né? Aí você tem as grosserias que diz lá, porque eu sei que fazer parte do show. Não, é que eu sou grosso mesmo. Minhas grosserias são assim. O que acontece? Eu tô numa fase, eu também tô numa ideia que eu não tô um pouco me fodendo pra tudo, cara. Eu tenho que dizer o que eu penso mesmo, porque, porra, eu sou assim. Se vocês são bunda mole, se vocês são um bando de cuzão, isso é problema de vocês. Eu não sou, eu digo o que tiver que dizer mesmo. Cara, depois o Dr. Pintudo me acolhe. A mãe tá aí, vamos visitar o rapazinho. Vamos ver se a mãe ele vem. Então, ele me acorda quando eu passo das vendas, mas acontece que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho uma paixão alucinada por tudo aquilo que eu faço. E vocês não têm paixão nenhuma. Vocês têm pose. O cara do Jairo, o cara lá do carrinho tunado, o pó, o próprio Sakuda, você, William, pô, você só tem pose, pose de moleque. E acho que tá enganando alguém, né? Talvez outros moleques vocês enganem, que moleque é uma merda. Também, porque eu sei porque eu já fui, eu já fiz fanzine, já publiquei um monte de coisinha, já publiquei oficialmente, porra, licenciei o Mega Man, que foi um puta de um feito do caralho, que filho da puta não valoriza, então vou valorizar eu, né? Qualquer coisa que você faça que é boa, ninguém valoriza, então vou valorizar eu, porra, licenciei o Mega Man, oficialmente da Capcom, ilustramos livros e revistas pôster, com um mini pôster da Capcom, nós fizemos aqui. Porra, Capcom! Qual de vocês trabalhou pra Capcom? Nós trabalhamos, licenciamos, é pra Capcom. A Capcom ficou com a figura, sei lá, usou ou não usou, o problema deles. Aí a Shonen Jump me elogiou, porra, eu trabalhei pra Capcom, e aí? Como é que fica? Opa, telefone, peraí. É patroa, peraí que eu já volto. Opa, é a patroa pra saber como é que tá as coisas. Você vê que legal é isso? Mais ou menos nesse horário do almoço, que agora é meio de dois. A patroa liga pra saber, né, como é que tá rolando. Então só pra alinhavar esse negócio daqui do William, né? Tenta aprender as grosserias, minha foda essa grosseria. Mas aqui é a minha, então eu tô bloqueando. Ah, vai enfiar no cu, enfia no cu! Eu te bloqueio, viu? Eu te bloqueio. Enfia no cu, que é mais azul. Eu não sei, os poderosos donos tal, de fodelanças. Ai, eu tenho poderes no meu Facebook. Ai, poder. Só pra terminar aqui o negócio que ele falou. Bom, o que eu achei do William, eu achei um babaca do cacete, babaca de tudo, cabeça oca, não sabe o que tá fazendo. Mas os moleques sabem, eu não posso esperar também muito, também é um vício, um erro meu, achar que um cara dessa idade com essa cabeça oca vai ser grande coisa. Não dá pra esperar que saia grande coisa, né? Os moleques são muito burros. Mas o que fode não é ser burro. Eu falei pra ele, você virou exemplo, cara. Ah, eu não sou exemplo de nada. É, você, porra, todo mundo falando do seu trabalho, falando do seu. Ai, ai. Cheguei uma projeção e não assume isso, cara. Tem que assumir sua posição, assumir que você tem seu valor e fazer a coisa direito. Mas é aquela merda, né, meu? Uma frase que tinha aí de dizer que Deus dá asa a quem não sabe voar, né? Deram oportunidade pro cara, o cara não sabe o que tá fazendo. O Sakura também não sabe. Ninguém desses moleques sabe o que tá fazendo. Então o que acontece? Eu quero que se fodam todos. Vão tudo tomar no cu. No cu, no cu azul, no cu azul. Quero tudo tomar no cu. Vou cuidar da minha vida, né, meu? Que se foda essa gente. Mas eu acho que são grandes coisas. Muito bem, vamos então falar agora da nossa promoção especial, nosso becaculê, o nosso jabaculê. Compre o Mil Nomes, neguinho. Mil Nomes para você agora na promoção. Mil Nomes mais um Mundo Sem Sol, R$30. Mande seu e-mail para jrp964@gmail.com. Você leva dois livros pelo preço de um. E ainda ganha autógrafo, marcador de página. E tá ficando bonitinho. Nós vamos fazer agora com o Mil Nomes um blog institucional, né? Que é mais ou menos um site bem simples para o investidor ficar de olho, né? Para ele ler, não é destinado ao público. E um novo site. Tem um trabalho do caralho de programação. Mas como eu me dediquei mais a fazer os meus projetos para mandar para fora, então deixei de lado o site, porque, porra, tem que ter o projeto, você manda pros caras, aí você faz o site, deixa o site pronto, a gente manda o projeto. Então nós demos uma sossegada aqui, né? Porque também a gente apanhou com o seguinte, a gente não sabia se fazia em Flash, porque, ah, o Flash não roda não sei o que. O Flash não roda não sei o que lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, faz em Flash pro pessoal do Android e HTML pro pessoal lá dos tablets do iPad. Do iPad, né? Pronto, nós estamos muito interessados nos tablets, exatamente pela diversidade de possibilidades que ele oferece. Vai ser popularizado pra caralho, enquanto o vagabundo tá fazendo gibizinho em papel, vai estar tudo tomando cu. Por que não faz em papiro, né? Se é pra ser moderno, faz em papiro, com tinta assim, com o bico de pena, uma pena de ganso, e tinta de polvo. Dá pra fazer um negócio, não, um nanquim do polvo, né? Espreme o polvo. Faz assim, caralho. Se é pra ser moderno, falando super-heróis, aquelas. Puta, eu vi lá um personagem nacional chamado O Alma. Puta que bosta do caralho! Puta que pariu! Até engasgo. Meu, que troço ruim! Onde que passa a cabeça de um camarada? Nem sei quem é o autor, não faço a menor. O que passa na cabeça do camarada fazer O Alma? Um cara encapuzado sentado num trono. Puta cacete. Eu tava falando com um carinho pra te falar sobre o Exu, enfim, ficou entusiasmado. O Exu é legal, mas sumiu o moleque, né? Por isso que eu não confio em autor nacional. Não confio em brasileiro em geral, né? Tá tudo mentiroso. Aí vamos fazer, vamos, pô. Meu editor concordou, vamos fazer, vamos. Falei com o homem lá, ele quer ver. O moleque some. O outro fala, não, que eu vou fazer os desenhos daqui da prana. Fez um monte. Eu falei, meu, você tem que seguir regras pra fazer desenho, não é assim. Tem que fazer assim, você tá faltando. Ah, meu, vou fazer um monte de desenho. De repente desanda falar pra caralho. Eu falei, mas cadê os desenhos que você falou que você ia fazer? Não, porque ele fala, cortina de fumaça, eu olhando, ah, faz, não faz. faz, fala, não tô nem aí. Agora, dois lados do um assunto interessante, que é o fã. Estava discutindo agora com o Kalel, aqui no Facebook, sobre fã. É uma grande idiotice você achar que o fã tem poder decisório nas editoras ou nas empresas. Porque o fã, ele é uma invenção, né? Dos gringos. Ah, eu sou fã de Star Trek. Todo mundo é fã, é fanático. Só que realmente lá funciona, aqui não. Mas ao mesmo tempo Star Trek lá é um fenômeno. Você acha que o pessoal que curte Babylon, que curtia Babylon 5, é só fã? O cara que curte ficção científica é só fã? É a mesma coisa que dizer que o cara que curte romance é fã de romance. Ou o cara que vai que curte um Fusca, um Beetle, é fã do Beetle. Não, não é isso. O que acontece é que nessa visão estúpida desses moleques imbecis, né? Ah, perdão, desculpa a redundância, é que eles acham que se tudo é fã. Há um site de fã para fã. Eu vou fazer o meu gibi para os fãs. É, e eles usam isso como estratégia. Aí lança, não vende, né? Por que será? Porque o fã é minoria. Ah, mas tem sites de fãs. Isso é jogada de marca, estratégia para atrair os otários. Porque você não vai fazer um site de super-herói para pessoas comuns, né? Pessoas comuns não leem nada sobre super-herói. Ah, mas a Panini vende para os fãs. Não, não vende. Você acha que você rodar 20 mil exemplares e jogar na banca é para fã? Fã é aquela quantidade microscópica que fica ali na liberdade punhetando com aqueles cabelinhos coloridos, falando besteira, né? Olhando pro pau. Esse é o fã. O fã é um mongoloide, um retardado, um débil mental, que pode até consumir, mas ele só faz barulho. Você não vai vender para ele, você vai vender para a grande maioria dos leitores. Veja bem, todos os gibis nacionais, todos os autores nacionais que objetivaram os fãs, tomaram no cu. Todos. Os fãs de Holy Avenger, Holy Avenger é um caso à parte, né? Os fãs de Holy Avenger, cadê a revista agora, pro brejo? Os fãs lá do Combo Rangers, ai, porque tinha muito fã, falhou também. Ah, os fãs de mangá, vou lançar meu negócio porque fãs de mangá, adora mangá, vou fazer mangá, fracasso de novo. Ai, que eu vou fazer o Estúdio Cinza, vai, eu vou lançar o meu shoujo mangá, mangá bokei, porque os fãs adoram. Fracassa de novo. Pô, não tem alguma coisa errada nessa estratégia? Será que ninguém para pra pensar que tem um puta de um buraco nessa conversa aí, meu? Que tá errado? Estão investindo um dinheiro que não são deles, né? É interessante quando o dinheiro, porque ficam correndo, ai, eu tenho aqui meu mangazinho, você não quer lançar meu mangazinho? Não, não vou lançar essa merda, vai se fuder, isso aqui não vende. Como? Mas os fãs, eu falo, minha filha, cu da bunda que o fã não é nada. As pessoas acham que se por isso gosta de futebol, todo mundo que veste a camisa do Corinthians é um corintiano fanático que vai dar dinheiro pra comer. Não, nem todo mundo é assim. Você tem que ter uma base de referência para poder calcular isso. E eu tenho a base de referência das bancas, que quem compra na banca é um leitor esporádico. É o mesmo leitor do Angry Birds. Você acha que o Angry Birds vendeu exatamente para fã? Não, meu Deus. Planta vs Zumbis vendeu para fã? Não, são jogos eventuais. A pessoa está sempre fazendo nada, pega, brinca, se diverte, esquece. Esse é o leitor. Mas ele se diverte porque o produto é muito bom. Você acha que o cara vai gastar R$9 a cada 3 meses para comprar um gibi que ele não se diverte? E é esse que é o problema do gibi do autor nacional. Ele não está divertindo ninguém. Como é que se diverte? Pesquisando, tendo intuição e tendo talento. Mas eu vejo esse pessoal que faz quadrinhos por aí, eu vejo essas produções nacionais. Porra, eles não divertem ninguém. Não está divertindo ninguém, só eles. E aí fracassa, porra, eu vou tentar de novo. Porra, é um erro de estratégia. A sua estratégia precisa divertir os outros. Mas só que a formação do cara, de novo, que eu estava te falando de novo, que o pessoal tem uma visão de desenhista. O Sakura tem visão de desenhista, de meio assim, de desenvolver a imagem, o gangro, não sei o quê. Mas vende a revista dele? Não. Ele é lido por alguém? Não. A concepção dele funciona? Não. Por que que o cara vai lançar um gibi de RPG, sendo que na banca não tem RPG? Não funciona. Então você vê a loucura dos camaradas. É diferente do livro, que primeiro o meu livro ele partiu de uma premissa muito simples. Eu tenho um público que me acompanha. Pequenininho, mas eu tenho. E esse público faz barulho. O BK lançou não sei o quê. Só você ver aí, tem 38 pessoas aqui. Tem 80 pessoas me seguindo no Formspring. tem mais não sei quantos, cento e tantos lá no meu Facebook, ou seja, tem uma rede social bem interessante. Você está me ouvindo agora, você curte o que o BK fala. Então, algum atrativo, né? Eu devo ter, preciso curtir. Então, de qualquer forma, eu uso essa rede social para vender meu livrinho. E funcionou. Claro que eu tenho alguns exemplares aqui comigo, que eu vendo de vez em quando, tal, que é a minha parte do. É o share que eles falam, né? A minha partilha da venda. Tem até que é razoável. Tá saindo devagarinho, sem pressa. Na boa, tô ganhando minha graninha. Mas funciona. Eu tenho leitores. Se eu falar, vou lançar um site agora com meus textos, então o moleque já comprou, pô, espero que você coloque lá no site do Homem de Bem, que eu lancei um blogzinho agora, voltei com um blogzinho, o japanfury.wordpress.com, passa lá, dar uma visita, porque vai ser legal. Em 3 dias deu mais de 300 pessoas, né? Porra, que legal, o pessoal gosta. Ah, mas são as tags. Não, o pessoal gosta de ler. Eu vejo no painel lá do WordPress, aparece quem veio, quem de onde que veio, IP, tal, quando as pessoas se interessarem. Então, escrevendo uns textos bacanas, o pessoal perguntou, pô, eu espero que você volte a falar aqueles textos polêmicos da Japan Fury. O outro falou, não, bota lá aquelas suas histórias. O pessoal gosta. O pessoal gosta e compra. Se você faz um desenho legal, as pessoas compram pelo desenho, você tem que ser o Moebius, né? Mas o Moebius já ganhou fama, fortuna com as histórias que ele contou antes. Vocês não têm condições de fazer isso agora, né, negada? Não é assim, você faz um desenho bonitinho, não vai funcionar. Então o que acontece? Quando você objetiva o fã, você toma no cu. Porque o fã não é uma força representativa comercialmente. Você acha que a Volkswagen vende seu Beetle lá para os fãs? Você acha que os caras que estão nas importadoras, eles vão vender o carro para fã? Ou que a novela vai ser só para fã? Não, não é. Então tem que tirar essa ideia ridícula da cabeça e começar a ver a coisa séria. Que são pessoas comuns, que querem histórias comuns. O fã é uma mera consequência. Mas ele não tem poder decisório. Se fã tivesse poder decisório de alguma coisa, os fãs de Star Trek aqui estavam passando na televisão até hoje. E não está passando. Se fã fosse alguma coisa que representasse alguma coisa, o canal Sci-Fi News estaria passando ficção científica. E não está. Não está só de ficção científica. Tanto que não dá audiência nenhuma. E por fim, se fã de mangá e anime representasse alguma coisa, o Animax estava passando anime. E não está. Tiraram todos os animes. Ficou só uma coisinha ou outra. Acabou o anime. Por que que acabou? Porque não tem audiência. Ah, mas os fãs não são nada. O fã escreve, porra, meu, que errado, que é isso, que não sei o que. Ah, eu passo de novo. O fã, quando ele quer, vou pra internet, baixo meu anime, pau no cu, vou trocar com meus amigos. Ele se fecha no mundo dele ali, da turminha. Então ele não tem valor nenhum. Em compensação, lá fora, existem milhões e milhões de pessoas que querem se divertir. Que algumas até que gostam do design mangá, do estilo mangá, mas eles querem se divertir. Enquanto o pessoal não tiver essa noção de que nosso trabalho deve ser direcionado para divertir os outros, ou como disse o Spielberg, para contar uma história, que o Spielberg falou do Lasseter, né? Ele falou que o Lasseter ele usa uma tecnologia avançada para contar uma história. Mesma coisa que o Spielberg, ele usa uma tecnologia avançadíssima para contar. Você vê o Transformers, que ele foi só produtor. O que eles gastaram nesse... Esse filme tá foda, assisti ontem o Transformers 3, da lado. A história é uma merda. É uma merda, uma bobagem. Mas, meu, que banho técnico que tá aquilo. Dou nota 8 só pelos efeitos, porque a história é um lixo. A história é uma besteira, mas, porra, John Malkovich, que é um cara puta conceituado, que tal, na parte dos filmes independentes, isso aqui, ele aparece lá e não tá nem aí. Ele brincando lá com o Bumblebee, ai, faz cosquinha, puta que coisa legal do caralho. Não é à toa que vai pra frente esse negócio. Por quê? Porque diverte, as pessoas assistem, curtem, falam que do caralho que é isso. Em compensação, você vai ver o Avatar, não o Avatar do Cameron, o outro lá, o filme, que bosta que é aquilo. Deu tudo errado. Mas isso aí é outra coisa, tem outros problemas, né? De direção, de montagem, de roteiro. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas você tem que fazer força pra funcionar. Você não... Mas o cinema é um mistério. O Arnaldo Jabor falou que, porra, você bota o melhor diretor do mundo, o melhor roteirista do mundo, melhor equipe, monta, tá, o filme sai uma merda. Não dá certo, porque tem alguma coisa que não dá, desanda. Aquele filme Tropical Thunder, né? Que tem lá o... Puta, esqueci o nome. Bom, você é o Tropical Thunder, que tem lá meu amigo Tom Cruise, né? Eu assisti esse filme com a patroa, esse filme tá a um passo da merda. Mas ele fica ali no limite, ele não, eu não gosto, mas quando vê o Tom Cruise dançando, puta que pariu, ali você vê que o cara, além de ser um bom ator, né, porque ele convence, quando ele também tem que ter um bom diretor, ele dança pra caralho, porque lá foi engraçado pra porra. E os gringos fazem isso. O autor nacional não consegue fazer isso. Ele pega personagens caretas e faz coisas caretas. Fazer personagens que gostam de, vai, de frutas, verduras e verduras. Eu não sei o que acontece com esses caras. Quando a gente era moleque, a última coisa que a gente queria é fazer um desenho animado. Se eu chegar pra você, pro Zezinho, aos 11 anos, você quer fazer um desenho animado? Quero. Porra, Zé, que legal. Que desenho animado que você quer? Pô, quero fazer o Fantomas. Mas por que o Fantomas? Ah, quero Fantomas com robô gigante. Mas por que o Fantomas com robô gigante? Tá louco? É porque tem bastante aventura, tem bastante ação, tem tiro, tem não sei o que, a menininha, e que explode, que não sei o que, brilhante, tem muita bagunça, explosão. É isso que o pessoal quer. A molecada quer isso. Aí vai fazer um desenho animado, tipo aquele Caiu. Puta que troço chato. Aquele desenho que passa no Discovery Kids. Aquele é desenho pra... Não é pra criança, aquele é desenho pros velhos. Pra avó. A avó vai falar, ah, o Caiu é tão bonitinho, vou fazer o Caiu. Eu vou passar pro meu filho, eu vou aqui esse macaquinho também. Jorge, o macaquinho, que assista essas porras, viu? Pra mim poder conhecer. Faz esse macaquinho, esse Jorge aqui. Esse aqui eu vou fazer um macaquinho, que ele gosta de verdura. Ele gosta de verdura de fruta, ele respeita os pais, ele é temente a Deus, ama todo mundo, que nem aquele bar, né? O dinossauro, eu amo você. Você me ama, que coisa maldita, cara. O que, que esses caras estão fazendo com as crianças? Por isso que é bom colocar pra assistir um Ben 10 ou um Billy Mandy, pra equilibrar, né? Porque é muita caretice de um lado, muita babaquice de um lado, e falta de diversão de outro, né? Então os caras, eles dogmatizam as crianças pra elas serem monstrinhos consumistas, todo mundo certo. E aquela olha, aquele olhão vítreo, assim, vidrado. Eu gosto do papai e da mamãe. Puta, que coisa nojenta. Eu fui criado à base de Fantomas, de Super Dynamo, de... Alguns de vocês viram Macross, Dom Drácula. Poxa, que merda, você passa esses desenhos agora, o pessoal molecada não entende, porque, porra, ou de um lado é muito careta, ou não tem explosão. Então o que acontece? Você tem que ter esse feeling pra com o teu público, né? Mas o importante desse feeling é que você trabalhe o seu processo criativo lá da base. Falei do William, falei do... O que é isso aqui que eu escrevi? Fati. Já falei, né, disso aqui, do processo criativo, não lembro. Ah, foda-se, tá acabando meu tempo, também não tem mais o que fazer. Então, de qualquer forma, negada, você tem que trabalhar o processo criativo lá embaixo, da concepção, você tem que conceber um trabalho pros outros. Eu fico triste quando tem que dar esses esporros pro pessoal, porque, porra, não funciona assim, meu. Vocês querem ser assim, que nem, vai, um cara lá de São Bernardo, né, aquele rapaz espertíssimo, que lançou um monte de gibi, fracassou, ficou enfiado no canto, chorando, vivendo o passado, não é assim, cara. Se você quer ficar isolado do mundo, fudido, com 50 anos nas costas, brincando de mangá e anime, beleza, seu direito. Mas isso aí é um produto, isso é uma merda, cara. Você não vai ter mulher, você não vai ter futuro, você não vai ter trabalho, você não vai ter nada. Aos 50 anos você não tem nenhum plano de saúde. Porra, isso é vida, velho. Então você tem que fazer um negócio certo agora, pra chegar lá na frente e não tá fudido, que nem eu, assim, né? Tem que fazer revista de macramê, de cadeira. Puta, revista de cadeira. Eu não vou nem te dizer o que eu faço, porque... Você fica nervoso, você dá um troço. Então tem que ter esse processo criativo. Então eu vou insistir novamente pra você com... insistir nessa parte de você trabalhar concepção de personagem. Se você não sabe fazer, pergunta. Mas é, como é que eu vou agradar os outros? Porra, primeiro pare de querer agradar a si mesmo. Opa. Primeiro pare de agradar a si mesmo. Caiu uma mensagem aqui no meu bagulho. Esquece você um pouco. Começa a direcionar seu trabalho para agradar os outros, para contar coisas que eles gostam de ouvir, que elas gostam de ler, que elas gostam de se divertir, que alguém venha chegar e falar, beleza. E quadrinhos não é só desenho. Desenho é importante, claro, mas não é tudo. Mais importante que tudo é a ideia que você quer passar. Se você não tem ideia, legal, arrume uma ideia. Aí que eu sou muito humilde, que não sei o que estou começando agora, para de chorar. Não, para de chorar, para com essa merda de ficar com os amiguinhos, meus amigos, enfia sua amizade no cu, ninguém quer saber da sua amizade. Guarde o seu lado pessoal, para de expor o seu lado pessoal. Usar o seu lado pessoal como justificativa para você ser feliz, isso é uma besteira. Primeiro que é ridículo, piegas. Segundo, quando você fala isso para um cara que nunca te viu, você está passando uma imagem de imbecil, de idiota, de babaca. Porque não é assim que funciona. O cara vai falar, porra, que moleque carente, os meus amigos. Isso é uma imagem idiota. Atenha-se ao seu serviço. Atenha-se ao seu trabalho. Fale daquilo que você acha conveniente. Não fale daqui da sua vida, dos seus amigos, da sua família. Enfia tudo isso no olho do teu rabo. Não interessa. Se o personagem tá errado, chega um cara que tem experiência, que conhece mais do que você, não é o editor. Não é editor, é um cara que tem, olha, isso aqui tá errado. Que é difícil, dificílimo alguém chegar e falar, meu, você fez coisa errada. Os caras não falam, porque eles querem que todo mundo se foda. Se o cara tem, ele desce do pedestal dele e fala, meu, isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Você tem que perguntar. Por quê? Tá errado porque você tá pegando aqui o samurai disso, você tá pegando a relação daquilo, isso aqui não tem sentido, a ambientação tá ruim, tá tudo ruim. Não é isso que se, não é assim que se faz uma boa HQ. Você quer um exemplo de HQ? Tem essa lei, esse cara aqui, vai ver os franceses, vai ver os europeus, vai conhecer o quadrinho dele. Ele sim sabe o que estão fazendo. Tá bem que os franceses estão sempre copiando a ideia do Mowgli, né? Colocando o Mowgli no espaço, é sempre a mesma ideia, mas é sempre uma ideia nova. Sempre tá renovando, e funciona, e vende, faz aquele puta álbum colorido maravilhoso, e vende, funciona pra ele. Por que não pode funcionar pra você? Então você pode pegar até um arquétipo do menino robô, vai, do Atomu, que na verdade é o Pinóquio. Você vê que nem o Tezuka é original. Aliás, o Tezuka não é original em absolutamente nada. Porque o lance não é você ter sempre ideias novas. Mesmo porque é dificílimo ter ideia nova. Ideia nova mesmo, só o Mil Nomes, mas mesmo assim o Mil Nomes veio de algum outro lugar, né? Tudo vem de algum lugar. É dificílimo você chegar a ter uma ideia e pum. Você tem que saber de onde que é esse lugar, de onde que tá vindo e o que quer dizer isso. Para não ficar muito descarado, né? Para não ficar muito alucinado. Pô, tô vendo que você tá pegando isso aqui, meu, tá errado. Ah, mas eu tô chato, não interessa o teu ego. Tira teu ego da frente. Abaixa a sua cabeça para quem realmente tem produção. Eu não estou falando daquela roteiristazinha ordinária que faz negócio com o Maurício Souza e já acha que é uma maravilha, né? Não estou falando daquele pessoal que faz cosplay, que tem projeção, que vai para o Japão, que não sei o quê. Não, não é isso. É a ideia que a pessoa está passando. O que te fode como autor nacional, e mesmo como brasileiro, o que te fode é que você não percebe a intenção que está atrás disso. Você é um imbecil. Você que está me ouvindo agora, você é um imbecil. Você não percebe a intenção do camarada. Ele sorri para você, ele acha que é teu amigo. Isso é muito comum, né? Eu conheço um camarada que é assim, você sorri para ele, ah, ele é meu amigo. Não é. Um macaco, quando está expondo os dentes assim para você, ele vai te atacar. Claro que não é todo mundo que vai chegar até você que quer te fuder. Mas não é todo mundo que vai chegar até você que é teu irmão, de brother, camarada. Né? Não é assim. E não é todo cara que está te publicando que é teu irmão de fé, tá te dando, ah, tô te dando uma ajuda. Ai, brasileiro adora uma esmola. Puta que pariu. Ai, ele tá me ajudando. Ai, eu confio plenamente nele. É uma relação de comércio, é uma relação de trabalho. Ai, eu vou trabalhar no Bradesco porque eu amo o Bradesco tá me ajudando. Eu vou trabalhar no Itaú, eu vou traficar drogas porque ele tá me ajudando. Você vê que merda, você perde o teu foco ético. Você não vê mesmo, é uma relação de trabalho. Não, eu vou trabalhar no Banco Itaú. Beleza, respeito a empresa. Mas se a empresa me sacanear, eu vou sacanear de volta. Ou saio. Mas, por exemplo, ai, o cara tá dando uma chance pra publicar. Deus lhe pague. Ai, tá tão brasileiro, né? Ai, Deus que me Deus ajude esse homem pra ele ser feliz na vida, que ele me ajudou. Tá, ele tá te pagando? Tá. Então faça o seu melhor. Porque agora você não tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo o seu pior. E o cara tá investindo dinheiro em você pra você fazer o seu melhor. Se é no caso pra queimar dinheiro do papai e da mamãe cheia da bufunfa, é uma coisa. Aí foda-se. Vai, né? Mas mesmo assim você tem que aproveitar a oportunidade e fazer o seu melhor. Se o seu melhor está abaixo do que você, que a crítica está falando, pô, isso está uma merda. Eu não tô, porque no Brasil não existe mais crítica de quadrinhos, né? Existe o cara que é a favor e o cara que divulga. O cara que é a favor de tudo que interessa para ele. E o outro que divulga, que interessa para ele. Mas ninguém pega o trabalho de um cara e fala, isso está ruim. Isso tá bom, falta uma postura independente. O único independente sou eu. E a independência, o que acontece comigo? Eu não consigo mais publicar pelas editoras de quadrinhos. Os caras me bloqueiam, por quê? Porque eu falo a verdade. Me condenam por falar a verdade. Eu critico o trabalho dos outros. Meu, esse trabalho tá uma merda. Você é um péssimo autor. Isso não fica assim, melhore. Você pode ver qualquer coisa que eu falei. Se tá uma merda, eu aponto a solução pro cara. Se o cara não pergunta, não vê a solução. Você quer ver a solução pra Rolha Avenger? Destruir esse universo, tá tudo errado. Recomeçar, porque tá tão ruim, não vale a pena fazer qualquer coisa. Madenka, o que você vai fazer com Madenka? Destrói, joga fora, esquece. Não funcionou. O Jair também não funcionou. Aquele do carrinho também não funcionou. E te digo, esse que o Sakuda vai fazer agora também não vai funcionar. Porque, de novo, a concepção está errada. Mais uma vez eu quero agradecer a você por ter... Eu não vou falar muito tempo, não, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, preciso ter um monte de texto hoje. Vou te dar foto, só dando um tempo aqui para fazer o podcast para você. Pedindo para você, por favor, pelo amor de Deus, compre Mil Nomes. Agora na promoção, 2 exemplares, Mil Nomes e Mundo Sem Sal. Mundo Sem Sal é foda. Mundo Sem Sol, a coleção Beca Corp, a coleção do Zé Roberto Peneira. Para você, 2 livrinhos pelo preço de 1. É o Mil Nomes mais o Mundo Sem Sol, grátis, autógrafo e um marcador de página super chante. Chante? Meu, fui longe agora, né? Esse parangolé foi longe. Parangolé, nossa, velho, é uma merda. Obrigado, amiguinho, pela sua atenção, pela sua bondade. Não dá pra falar muita coisa, não. Então, qualquer coisa, a gente vai se vendo por aí. Vamos trocando uma ideia. Por favor, visite o meu blog, que é o japanfury.wordpress.com. Tem lá um textozinho bacana sobre o Maurício de Souza, né? Que eu coloquei lá. Agora vamos falar de outros autores, vamos começar a brincar por ali. E compre meu livro. Falou, negado, um abraço, tchau.